Então deixa fluir. Não deixe que roube sua brisa. E a quebra tá daquele jeito. Os moleque cauteloso, mais atividade que os padinha tão nervoso. E depois da zero é mato. Tem quem compre, quem vende. Quem faz dinheiro fácil sem nem tocar nos pendão. Castela, bolinho no bosque formado. Hoje a noite promete. Os moleque atribulado, porque aos 12 sonhou com tênis Nike, não podia. Mas o mundo girou e hoje é mil por dia. Atenção, preta kit, golf sportline, tipo rei das escama. Na quebra em destaque, casa própria pra família. Oh, é quem diria, altos moleque sonha, almeja essa fita. Eu tô ligado, mas deixa fluir. Quanto mais constar, melhor pra mim. E na neblina da noite os bandidos tão na rua. Deixa fluir, cê é doce ou travessura. A noite tem quem faz dinheiro, mas vacila não, que também tem quem causa medo. Os moleque tá de cima e pinta os brinquedos. Então deixa fluir. Deixa fluir. Que os moleque gosta assim. Então deixa fluir. Deixa fluir. Que os moleque gosta assim. Então deixa fluir. Moleque, pronto pra cada plaquê. Cifrão, olho brilha no serenas, onça desintoca e capital gira. Enquanto o vacilão roda, carrego os pente e vou pro giro de aro 20 as roda. As prata no pescoço reflete o brilho da lua. Faço corre, amo essa porra, só dome é a rua. Castela lombra, sobe e desce de carro e camelo. Que depois da zero é outro turno entre os bandoleiros. Às 4h20 rumo ao bosque, já é do conceito. Só fumaça e bob embaça, narguilé e vi nas taças. Jaquetão de couro, descer pro febo, style nada. Moleque é querido, naipe, caspiriga, perna. Pega nice e cai pra night. Lombra do ló, logo passa. Sai gingando e nem disfarça. Cerveja hoje, Sminoff mais suave. Aprecia as dona que dança, capital alta do baile. Mexe não, hein? Dá bom assim ela, um palmo de saia. Beijo na boca e deixa fluir. A noite tem quem faz dinheiro, mas vacila não, que também tem quem causa medo. Os moleque tá de cima e canta os brinquedos. Então deixa fluir. Deixa fluir. Que os moleque gosta assim. Então deixa fluir. Deixa fluir. Que os moleque gosta assim. Então deixa fluir. Deixa fluir pra mim, traz o juim. Que elas gostam assim, uma dose de malícia. Um jeito de escama e as onças de cima. Quer estrigna, colar na banca, esbagaçar no frevo. De rolê capital, só fumaça, nós faz um dinheiro. Chapola, tribula, red gel, beija marula. Pancadão, função no trio, aqui não tem ternura. Fazer o que nós é assim, aqui tá bom pra mim. Pelé nos heróis, pega descendo, vai ficar pequeno. Não cresce o zóio, meu albreu. Uma pá de roi, o livre-arbítrio é seu. Vagabundo, não coloca um boy. Deixa fluir, viver assim, sem pesar na lombra. Quebra é nossa, nós comanda, a atitude aprova. A noite tem quem faz dinheiro, mas vacila não, que também tem quem causa medo. Os moleque tá de cima e canta os brinquedos. Então deixa fluir. Que os moleque gosta assim. Então deixa fluir. Os moleque gosta assim. Então deixa fluir. Que os moleque gosta assim.